semente regada por e por floresceu, deixando o solo com ar putrefado. Nada onde pisava colava aos seus pés. Era o explorador do ventania e arrancou-lhe as pernas.